Graça e paz, irmãos e irmãs. Vocês perceberam pela mensagem de ontem que, na verdade, ela tinha sido feita na segunda-feira. Nós ficamos sem internet há alguns dias, mas ontem já pudemos retomar e hoje vamos dar continuidade. Hoje é um dia muito importante. Hoje, amanhã e domingo são os dias mais importantes. Eu diria que hoje e domingo, os dias mais importantes do calendário cristão. Mais do que o nascimento, o culminar do ministério de Jesus, que é a sua crucificação, quando ele deu a sua vida para resgatar a todo aquele que nele crê. É uma bênção preciosa. Aliás, já digo a você, repito a você, amar é entregar a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse: "Ninguém me toma a vida. Eu mesmo a entrego", falando numa linguagem mais acessível, ou, como na maioria dos textos, eu mesmo vou lá dou, eu mesmo dou a minha vida. Então, amar é dar a vida. O Pai deu a vida do Filho, o Filho deu a sua própria vida, o Espírito deu a vida do Filho também. Ele se. Depois de passar a eternidade juntos, durante um período de 33 anos, ficaram distantes daquela comunhão que sempre tiveram desde a eternidade, a plena comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso não foi feito à toa. Isso foi uma demonstração total e incondicional do amor de Deus. Ele deu a vida. Agora, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E é justificado por essa fé, é salvo, é santificado e um dia poderá ser glorificado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Ser cristão é dar a vida para Deus. Eu vou repetir. Ser cristão é dar a vida para Deus. É doar a vida para Deus e para o seu propósito. Ser discípulo é fazer como ele fez. Ele deu a vida dele. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, 1 João 3,16. Aí não é o Evangelho, é a Epístola de João. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, eu dou a minha vida para Deus e, como forma de comprometimento com o ministério do Senhor, o reino de Deus, o reino dos céus, eu dou a vida pelos meus irmãos. Só existe este cristianismo. Não há outro cristianismo a não ser esse. Não adianta tentar inventar outro, não adianta tentar fazer de conta que outro existe. O Evangelho é dar a vida para Deus, assim como Deus deu a vida por nós. Dar a vida para o próximo. Dar a vida em comprometimento. A Sexta-feira da Paixão é isso. Deus deu a vida e chegou até a cruz. E nós devemos dar a vida e chegar até a cruz também. Abandone todos os projetos efêmeros

e disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vou repetir. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazemos aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já comentamos na última ministração, mas eu leio novamente. E nessa parábola anterior, também nos outros evangelhos, e mesmo nesse, nas traduções mais recentes, você vai ver que é a parábola dos talentos, tá bem? Parábola dos talentos. Ou eles são multiplicados, ou se for enterrado, o Senhor vai retirar da mão de quem enterrou e vai dar mais a quem multiplicou. E o Senhor será rigoroso e depois de estabelecer o reino. Destinará, o texto é claro, matai-os, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Eles serão castigados e depois passarão pela segunda morte. É claramente uma parábola que fala sobre o período da parusia ou da segunda vinda de Jesus e do destino do futuro de toda a humanidade. Aqueles que aceitaram a Deus e aqueles que não aceitaram. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte. E aí, ao entrares, acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como se lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Todos os lados, irmãos, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, que não conheceste o tempo da tua visitação. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Falando de Jerusalém, que não tinha reconhecido o próprio Logos de Deus, o próprio Filho do Homem. A purificação do templo, encerrando o capítulo. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Aleluia. Essa é a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Irmãos, na última ministração eu já compartilhei, mas se alguém não ouviu, então eu passo rapidamente, novamente, os olhos sobre a primeira perícope, a conversão de Zaqueu. Essa história revela que Jesus ainda continuava a buscar e salvar os perdidos. É o que Deus está fazendo conosco hoje, irmãos, antes da volta dele: buscar e salvar os que estão perdidos. Bem poucos dias antes da sua crucificação, que hoje nós celebramos, choramos, nos quebrantamos diante de tal ato, porque aquela cruz era para mim, aqueles cravos eram para mim e para você. Foi esse o propósito da sua vinda: salvar os perdidos. Zaqueu, um publicano, o cobrador de impostos, ganhava muito bem a vida, cobrando o povo mais do que devia. Por esse motivo, o povo o desprezava. Desprezava os publicanos, que cobravam além do que deveria cobrar do povo de Israel. A solicitude de Jesus por Zaqueu nos impede, impele, perdão, nos impulsiona a levar o evangelho aos repelidos pela sociedade, aos marginalizados pela sociedade, pois todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de Cristo. Todos os homens e mulheres são alvo do nosso amor, devem ser alvo do nosso amor, da nossa intercessão, para que se convertam de fato e de verdade, e para que se tornem seguidores de Jesus e sejam salvos. Com relação ao versículo 8, do dar aos pobres, também já comentamos, mas passo os olhos somente. A confissão genuína do pecado e a verdadeira fé salvífica em Cristo resultarão na transformação da conduta externa da pessoa. Preste atenção. Não há duas possibilidades de seguir o evangelho. Não existe isso. Não há duas possibilidades de ser cristão. Só há uma possibilidade, e o modelo é Jesus. Ninguém pode chegar a conhecer a Cristo, aceitar a sua salvação e, ao mesmo tempo, continuar no pecado. Ninguém pode continuar sendo desonesto. Ninguém pode continuar sendo duro de coração para com o próximo. Antes, pelo contrário, deve colocar tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, depositou em suas mãos, a serviço da propagação do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, fica essa uma palavra de alerta nessa sexta-feira, nos preparando para esse momento pascal, Não é possível viver um outro tipo de evangelho, onde você pensa só no seu, nas suas necessidades, só no seu umbigo. É preciso que você se comprometa com a salvação das pessoas, a salvação em todos os sentidos. Primeiro, no sentido espiritual, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, mas também a aceitação no sentido existencial, emocional, intelectual, a salvação no sentido material. Então fica aí o alerta para todos os irmãos e a palavra de convocação para você. Não há duas possibilidades de servir a Jesus. Ou você serve, põe a mão no arado e não olha mais para trás e toma uma postura reta e diante do Evangelho, uma conduta só, ou então você está servindo outra coisa, você está servindo a religiosidade. E religiosos as pessoas são há milhares e milhares de anos, mas isso não salva ninguém. Salvação é um nível de comprometimento com a cruz, onde você está envolvido até as últimas consequências. Você repensa toda a sua trajetória, toda a sua vida, todo o seu investimento para manter viva a palavra do Senhor sendo anunciada e as pessoas sendo acudidas nas suas necessidades. No versículo 13, negociai até que eu venha. A parábola dos talentos ou das moedas de ouro, das minas, na tradução mais antiga e corrigida. Essa não é a melhor tradução. Em breve eu estarei usando a Almeida 21, mas por enquanto eu tenho usado por causa do rodapé. Mas eu em breve já estarei usando outra tradução. A parábola das minas, então, parábola dos talentos, mostra que cada cristão redimido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que Deus recebeu. Aquilo que de Deus recebeu. Deus te deu, você é um administrador. Você tem que responder por isso que Deus te deu, e um dia vai responder para Ele o que você fez com tudo que eu te dei. Cada cristão recebe de Deus oportunidades. A gente pensa que é só, o texto está falando só de dinheiro, não. Cada cristão recebe de Deus oportunidades, recebe tempo, recebe meios de viver para Cristo através de atos de bondade, nas orações, nas ofertas e de muitas outras maneiras. Irmãos, a maior alegria que uma pessoa pode sentir, eu quero lhe dizer que eu sinto. Estou feliz em anunciar o Evangelho e vou continuar anunciando o Evangelho até que ele me permita, mas eu quero dizer que eu estou tão alegre de estar aqui. Como estarei alegre de partir para estar nos braços do meu Senhor, estou na mais absoluta paz. Sabe por quê? Estou comprometido com meu Pai. Dos pés à cabeça. E aquilo que acidentalmente, durante um tempo, fugiu de controle, o Senhor me agraciou usando pessoas para falar sobre arrependimento e frutos de arrependimento. E aí voltamos para o caminho, e voltar para o caminho significa a coisa mais maravilhosa do mundo, do universo, não é do mundo, do universo. Que mundo é cosmos, universo é universa, né? Diz respeito a infinitude dos planetas e das galáxias. Quem foi fiel, versículo 17, quem foi fiel no seu serviço, para o Senhor e compartilhou do seu trabalho aqui na terra, receberá uma rica recompensa no reino futuro. Receberá tarefas ainda maiores no novo céu e na nova terra. Os que foram menos fiéis receberão uma posição e uma responsabilidade menor. Porque no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E aquele que foi pouco fiel, então não pode receber muito para tomar conta. E isso é um mistério que nós só vamos descobrir plenamente quando chegarmos no novo céu e na nova terra. A entrada triunfal, no versículo 28. Ao entrar Jesus montando num jumento, Jesus testifica publicamente que é o que é o predito rei de Israel, Messias de Israel. Em primeiro lugar, essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Leia depois e se edifique. Em segundo lugar, a entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a demonstrar que o seu governo não é desse mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou a violência. Sua recusa em agir como um campeão militar comprova que o seu reino é espiritual. Então, irmãos e irmãs, eu quero dizer a você: lembre-se, o seu reino é um reino que não é deste mundo. Não fique gastando o seu tempo, a sua militância. Não erre nisso. Gastando o seu tempo, a sua energia, a sua militância em coisas passageiras, em líderes passageiros, todos eles vão passar. Leia o livro Revolução dos Bichos. E no final da história você vai ver, no final do livro você vai ver que você não consegue identificar ao fim, da história, da trajetória humana, quem são os homens, quem são os porcos. Não gaste sua energia nisso. Gaste sua energia em propagar o evangelho do reino. Não perca tempo com isso. Nós não somos desse mundo. Nossos prêmios não são nesse mundo. O nosso prazer não está nesse mundo. A nossa grande alegria não está nesse mundo. Nosso reino é espiritual. Embora nós já vivamos parte dessa alegria, mas a maior parte nós viveremos na nova fase da história, quando chegar a Jerusalém ataviado ao Cordeiro e nós, a Jesus, e nós viveremos então o novo céu e a nova terra. Jesus, vendo a cidade de Jerusalém que o rejeitou, ele chorou. Jesus, sabendo que os judeus e os seus líderes aguardavam um Messias político e que por fim o rejeitariam como Messias prometido por Deus, chora por eles, que em breve sofreriam um terrível juízo. A palavra chorou em grego é eklausen. O eklausen aqui significa mais do que derramar lágrimas, é lamentação, é dor profunda, é pranto, é soluço, é clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui o seu sentimento, como também um coração partido do próprio Deus por causa da condição da humanidade perdida e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. Você pode conferir também isso em Marcos, capítulo 11, versículo 9. No versículo 43, ai, Jerusalém, que pena! Os teus inimigos te cercarão. Já aconteceu no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus, 37 anos depois da morte de Jesus, já aconteceu. Jerusalém foi sitiada definitivamente, os judeus expulsos e ficaram 2.000 anos sem pátria, sem espaço físico concreto para a sua nação. Só depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, é que eles voltam a possuir um lugar. Teus inimigos te cercarão. A predição de Jesus cumpriu-se 40 anos mais tarde, aproximadamente, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. Irmãos, para quem não estudou isso ainda, eu quero recomendar, estude. Foi um massacre. Os zelotes se levantaram e conseguiram mobilizar outros judeus, os revolucionários de esquerda da época judaica se levantaram, conseguiram mobilizar outros judeus e eles foram massacrados. Massacrados. Então, estude isso, vai ser muito importante para você entender essa passagem. No versículo 45, expulsar todos que vendiam, a purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus no Evangelho de João, João capítulo 2, e também o último, em Mateus capítulo 21, verso 12 a 17, e em Marcos 11, 15 e 17. Aqui nós temos que fazer aquilo que chamamos de comparação sinótica. Vou falar devagar. Comparação sinótica, a comparação entre os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Você compara os três, verificando as nuances, verificando a semelhança e verificando as diferenças. Essa comparação sinótica é muito importante para o teólogo, para o pastor, sobretudo, para poder instruir o povo. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos e os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante o seu ministério de 3 anos, indica quão importante são suas lições espirituais que se seguem. Há exegetas que acreditam que não houve uma dupla, foi uma purificação somente, colocada pelos autores em lugares distintos. E há exegetas que acreditam que houve uma dupla purificação. Irmãos, irmãs, de coração, isso é o menos importante. O mais importante é que ele fez a purificação e ela teve um conteúdo muito forte. Em primeiro lugar, nesse conteúdo, o maior cuidado de Jesus é com a santificação, com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a, para ser santa e irrepreensível. É isso que nós temos que ser, santos e irrepreensíveis. Caminhar para lá. Em segundo lugar, a adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade, como João 4. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Em terceiro lugar, Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja ou o evangelho ou o seu reino visando a ganho próprio ou glória pessoal ou na sua autopromoção. Olha lá, hein, pastor, pastora. Falo primeiro para mim mesmo, mas quero compartilhar com todos vocês, pastores e pastoras, jovens pastores e pastoras. Tome a vacina. Não estamos tomando a vacina para um vírus aí? Então nós temos que tomar a vacina para que o evangelho jamais, a igreja jamais se torne para nós a busca do ganho pessoal, da glória pessoal, da autopromoção. Em quarto lugar, o nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. Isso quer dizer que ser semelhante a Jesus Cristo inclui a intolerância com o pecado, com a iniquidade dentro da igreja. Não é possível aceitar o pecado e a iniquidade. Em quinto lugar, é essencial que todo autêntico ministro cristão, pastor, pastora, proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Temos que tomar posição, irmãos. Em sexto lugar, se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expurgar o engano, a imoralidade, a secularização, a profanação, como nos mostra Apocalipse 2:3, mais tarde, na sua segunda vinda, ele executará o juízo divino, purificando as suas igrejas de modo definitivo. Você verifica isso em Malaquias capítulo 3, versículo 2. A purificação também implica na purificação do que nós chamamos de santuário. Santuário tem a ver com tabernáculo. Tabernáculo que foi erguido lá no deserto, no Êxodo. Mas isso é assunto para um outro dia. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, eu concluo com a seguinte proposição. Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus atravessou a cidade de Jericó, ele encontrou um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o maior entre os cobradores de impostos, era muito rico, mas era um homem de baixa estatura física. Procurou subir em um sicômoro para poder ver a Jesus, porque Jesus estava rodeado pela multidão. Quando Jesus o viu na árvore, disse para descer, porque iria hospedar-se em sua casa. O contato de Jesus com um corrupto cobrador de impostos escandalizava muitos. Mas essa visita do Senhor fez com que Zaqueu aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador e disse: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E eu vou restituir até 4 vezes mais aqueles a quem havia defraudado. Isso segundo a lei, lá no Pentateuco. Tá bem? Segundo a Torá. E também reproduzido no Talmud. Mas para facilitar para você, segundo o princípio judaico. Ele deu metade do que ele tinha de posse aos pobres e retribuiu 4 vezes mais a quem ele tinha usurpado. Isso é mudança de vida, isso é arrependimento. Isso é arrependimento e fruto de arrependimento. E isso nos impulsiona, irmãos. Jesus não teve pudor em se hospedar na casa de um cobrador de impostos corrupto. Nós hoje, se fôssemos falar, ah, aquele fulano lá é corrupto, aquela fulana é corrupta, ah, vamos lá evangelizar, talvez milhares de cristãos, não quero saber, não vou evangelizar. Irmãos, nós somos chamados a evangelizar todas as pessoas, até os corruptos. O que eu digo para vocês com relação à política partidária é que o nosso reino não é desse mundo. E enquanto eu acreditei nisso, eu perdi tempo. Isso é política partidária. Mas o anúncio da salvação, esse deve ser a todos. A salvação de Zaqueu mostra que é difícil, mas não é impossível que os ricos sejam salvos. E nós já vimos que há vários tipos de riqueza: riqueza material e riqueza imaterial. Ou seja, riqueza por relacionamentos, riqueza por estudo, riqueza por trabalho, tem riqueza de toda ordem. Coisas são colocadas e pessoas que são colocadas em primeiro lugar na sua vida. A parábola das 10 minas ensina que o servo deve ser fiel em cumprir aquilo que está proposto pelo Senhor. Os servos fiéis que aproveitarem a oportunidade dada pelo Senhor serão elogiados e serão comissionados para uma tarefa maior. Quanto ao servo infiel que desperdiçar a oportunidade dada pelo Senhor, terá retirada de suas mãos a possibilidade de continuar servindo. Por isso, os líderes têm que estar de olho nos seus discípulos. Não é fazer crescimento numérico rapidinho, a qualquer custo, não. Avalie, avalie, avalie, avalie, avalie cada instante, cada segundo. Avalie para si mesmo. E na medida que você perceber que você pode dar mais tarefas para alguém, você dê mais tarefas e depois verifique se esse dom, esse talento foi multiplicado devidamente para que essa pessoa possa pegar um trabalho maior ainda. E se ele não multiplicou o talento ou ela não multiplicou, então você não vai investir mais oportunidades grandiosas na mão de alguém que não multiplica nem um pouco. Jesus foi recebido de modo triunfal em Jerusalém, irmãos e irmãs, cumprindo a profecia bíblica como príncipe da paz, e já estava anunciado. Os discípulos glorificam a Deus e dizem em alta voz, cantando, louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glórias nas maiores alturas. Na medida que se aproximavam de Jerusalém, Jesus chorou pela cidade e tudo que ainda iria acontecer com ela e com o povo de Israel. Já comentamos agora. Aconteceu nos anos 70 e depois ao longo da história também. Até que o Estado foi restaurado depois da Segunda Guerra e começamos efetivamente o último tempo, o último período, a última jornada. Se você não estudou, então não dê opinião. Estude seriamente e você vai ver um conjunto de fatores que começa por volta de 1500. E esse conjunto de fatores vai demonstrando que nós estamos no momento derradeiro da história, desse período da história, onde ainda o mal tem liberdade para fazer a sua ciranda. Tá bem? Mas depois você se aprofunda nisso. No templo em Jerusalém, Jesus teve uma postura rigorosa e firme ao expulsar os que faziam da casa de oração um lugar de comércio. Dá vontade de fazer isso, né, irmãos? Irmãs, quando a gente vê em TV, em rádio, nas mídias sociais, quando a gente vê, principalmente dos anos 80, 90 para cá, na verdade, começou nos anos 50, o movimento neopentecostal. Tem gente boa, tem gente séria. Mas isso mais nas pequenas comunidades. Quando a gente vê o advento do neopentecostalismo, às vezes dá vontade de chegar nesses lugares e expulsar essas pessoas da frente do povo. Porque eles estão transformando a casa de oração num lugar de comércio. A partir da entrada triunfal, do Senhor Jesus no Domingo de Ramos, como comentamos na última ministração, até o momento da sua paixão, que seria o dia de hoje, Jesus ensinou diariamente no templo. Enquanto isso, os líderes religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo judeu procuravam eliminá-lo, mas não conseguiam, porque ao vê-lo e ouvi-lo, o povo admirava cada vez mais. E que ninguém use essa palavra para nenhuma xenofobia para com os judeus. Que é isso, pastor? Que palavrão é esse aí? Não, não é palavrão. É um preconceito contra o povo de Israel. De fato, eles foram duros. E haverá maior dureza no julgamento para com eles que viram o Filho do Homem do que para Sodoma e Gomorra. Foi o Senhor que disse isso. Aquela geração foi dura porque estava diante do Filho do Homem e não se dobrou e não enxergou. Ponto. Mas os gentios, que somos nós, não somos flor que se cheira, não. Nós somos figueira brava também. Deus te deu a vida, Deus te deu milhares de coisas, pessoas cuidam de você, pessoas zelam, amam, investem, evangelizam, pregam, fazem tudo. E você dá um minutinho de vez em quando do seu tempo, de vez em quando do seu tempo para Deus. Você dá dois tostõezinhos, né? Nem existe mais. Tira do bolso assim, meio até amedrontado, sai até meio nervoso. O tostão sai nervoso de dentro do seu bolso. Você procura a moedinha menor para ninguém tocar naquilo que você acha que é sua posse. Não é sua não, varão. A posse é do Senhor Jesus. Pertence a Ele. Então as pessoas, os gentios não são diferentes não. Com o tempo, com os recursos materiais, com a disposição para o evangelho, com a disposição para o envolvimento missionário, para o comprometimento. Os líderes, então, denominacionais, não são diferentes, não. Deixam fechar igrejas. Deixam fechar igrejas por aqui, por ali, nas cidades, isso nas igrejas históricas. E os outros, das novas, muitas vezes, só montam igreja, mas transformam em franchises. Ou seja, em comércio. E o pastor dessa igreja modelo franchise tem que mandar um valor X lá para a sua sede. É impressionante como isso não foi uma peculiaridade judaica, não. Nós somos figueira brava também. Por isso não cabe nenhum preconceito, é a humanidade inteira que precisa se dobrar nessa sexta-feira e dizer: Jesus, chega de ser duro, eu quero amolecer meu coração. Eu vou aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Para encerrar, irmãos, como discípulos de Jesus, devemos saber que é difícil, mas não é impossível que um rico se converta a Jesus. Devemos procurar servir fielmente, na certeza que aquele que for fiel no pouco poderá continuar servindo cada vez mais. Lembremos que a entrada de Jesus em Jerusalém é mais uma confirmação messiânica de Jesus como príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E como somos hoje, nós somos hoje a casa de oração. O tabernáculo, o santuário, onde habita o Espírito Santo de Deus, mantenhamos no templo do Espírito um testemunho de santidade. Que Deus nos abençoe, e a minha oração é para que nessa sexta-feira você tenha um grande quebrantamento na sua casa, mas um grande quebrantamento. E se você quiser, até domingo, ainda faça momentos de esvaziamento do seu corpo, aqueles que puderem, aqueles que não tiverem nenhuma restrição, mas gaste, quem for ficar em casa e não tiver que ir trabalhar, gastem das 6 da manhã até ao meio-dia, sem se alimentar com alimento sólido, tomem só líquido, água, e depois encerrem esse período com uma canja. Isso também se tiver mercado aberto na sua cidade. E tem um quebrantamento. Ainda hoje você pode fazer, se houver mercado aberto, na noite. Amanhã você pode fazer, domingos você pode fazer. É só um exemplo. Mas você pode encontrar outras maneiras de quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, eu nunca vou saber quanto custou para o Senhor assumir o meu pecado na totalidade. A sua dor maior não foi a dor física. E olha que a dor física na cruz, Senhor, é grande demais, segundo nos relatam. É grande demais, é uma tortura. Mas a maior dor foi a separação do Pai e foi o carregado pecado, levar sobre si toda a minha sujeira, toda a minha imundice, ao longo de toda a minha vida, era para que eu estivesse cravado ali. Irmãos, eu estou orando agora é pela minha vida. Quem sabe você possa orar pela sua. E você diga: essa cruz é para mim, essa cruz é para mim, essa cruz era para mim. Mas assim como o Senhor levou aquela que era para mim, eu me comprometo, Senhor, para valer, a levar agora eu também minha cruz, até por uma coroa. Trocar. Que Deus nos abençoe poderosamente. Meus irmãos, tinham muitas pessoas que nem conheciam aqui, são da nossa cidade, ouviram, pessoas que nós conversamos. Eu fiquei sem internet, então não avisei vocês, mas nós estávamos clamando pela irmã Rose, da Igreja Metodista, e aprove o Senhor recolhê-la em seus braços. Então, louvado seja Deus pelo tempo que ela viveu e testemunho que deu, aquele sorriso maravilhoso, e foi ovelha nossa durante 4 anos, e aprove o Senhor recolhê-la. E ela já está agora dormindo, esperando um momento melhor. E quando a gente dorme, a gente não tem noção de tempo. Quando ela abrir os olhos agora, ela já vai abrir os olhos para o novo céu e para a nova terra. Vai ser tremendo. E eu peço oração também agora pela minha irmã. Minha irmã está com Covid também. Não está internada, passa bem, mas essa doença é traiçoeira. Então, eu peço a oração de vocês. O nome dela é Suzy, e eu quero o clamor de vocês. Peço o clamor de vocês pela vida dela, para que ela se recupere o mais rápido possível. Tá bem? Então, esses eram os dois informes, e agora eu vou dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração do Espírito Santo e de Jesus na cruz do Calvário, mova corações hoje. Se normalmente 1/4 se multiplica em terra fértil, hoje, Senhor, faz alguma coisa além do normal, sobrenatural, que 50%, 75%, quem sabe todos se mobilizem. Quem sabe todos renovem o pacto, todos que não são convertidos se convertam, e todos os convertidos renovem o pacto e digam: agora é para sempre, é só Jesus, não tem mais nenhuma segunda pauta. Ou melhor, o Senhor é o primeiro e eu vou dedicar o melhor da minha vida ao Senhor e todas as outras coisas vão para segundo lugar, terceiro, quarto e assim por diante. Opera isso, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção do Espírito Santo, o modelo de Jesus crucificado, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Amém.